Miguel é nós contra o mundo, abino mentes, intelecto livre. Jamais subestime, somos a lágrima carregada com ódio. Quero subir no pódio, mas sem degrau de cadáver. Medalhas com sangue, lei da semeadura, bumerangue. Não vi Luciano Hang, eu vi de perto a fome. Somos um jeito homem, qualquer fita vale, eu vou cair na pista. Não sou artista, sou ativista, letrista, que escreve com sangue a dor. Venceu com suor, distante da boca do craque do pó. Distante da boca do craque do pó. Sem esperar que seu cifrão cumprir meus pensamentos. E se marcar quem vai provar quem viu. Eu só lamento partes da engrenagem, componentes do mecanismo. E pelas notas vem na bota, meu carniceiro. Sou terrorista, verbal é isso mesmo. Somos o que somos, seu pior pesadelo. Na vida ou na morte, sem contar com a sorte. Da zona sul a norte é só terror pros Robocop. Da vila ou sou nascente, o rap se faz presente. Liberdade de expressão, irmão, a chapa é quente. Na vida ou na morte, sem contar com a sorte. Da zona sul a norte é só terror pros Robocop. Da vila ou sou nascente, o rap se faz presente. Liberdade de expressão, irmão, a chapa é quente. É só ladrão na zona sul, lá tem malandro consciente. Deu sorte engravatado, hoje foi diferente. Não teve um latrocínio, ninguém matou um gerente. Nenhum entorpecente refinado pela gente. Nas colações de grau, tem mano se formando, aposentando o cano, do crime se jogando. Ei, se engana sua, é várias fitas. Eu paro pra contar, maluco até desacredita. Lembrei bem das antigas, nos beco Mário Luquinha. Satisfação cravar vocês nos versos dessas linhas. Eu sou periferia, trutamente engatilhada. Nos beats do Luquinha eu faço sangue vira lágrima. Lá no Taquari tem os que fecha bonito. Verdade nas palavras com vocês, verbo vivo. CS Produções, queremos seus milhões. Além do campo de visão do crime, lacre seus caixões. Na vida ou na morte, sem contar com a sorte. Da zona sul a norte é só terror pros Robocop. Da vila ou sou nascente, o rap se faz presente. Liberdade de expressão, irmão, a chapa é quente. Na vida ou na morte, sem contar com a sorte. Da zona sul a norte é só terror pros Robocop. Da vila ou sou nascente, o rap se faz presente. Liberdade de expressão, irmão, a chapa é quente.